É assim, ó, jogar pra ganhar. É necessário, o jogo da vida não é carta de baralho. Assuma seu posto, é hora de jogar. Mova suas peças, a fita é ganhar. O caminho que trilha, você é quem escolhe. O bem e o mal anda junto e se envolve. Guerreiro, guerrilheiro, tenho muito pra falar. Jogue suas cartas e comece a jogar. Pense bem, raciocine o bastante. Tudo sem pensar, dá errado num instante. Por esse erro, você tem que pagar. Pode sair, cara, e sua vida custa. Vale quanto chegar de ser humano aqui na terra. Dois real, cem real, vale nada. Jogue os dados, espere o maior. Se cair o menor, tá fudido, vira pó. É necessário jogar pra ganhar. É necessário jogar pra ganhar. É necessário jogar pra ganhar. Jogar pra ganhar, jogue pra ganhar, espere o maior. Dinheiro faz dinheiro, din-din, só corre atrás, não espere pelos outros. É mulher no seu pé, as pratas no pescoço. Não espere sossego, só espere vida boa. Espere as glórias, o sofrimento da coroa. Assim que se faz, as carretas é demais. Cordão é demais, verdinha é demais. Vai na cautela, tu tem sua hora. É fama, é drama, um projeto de vitória. E vai por aí, não espere sentado. O bagulho tá circulando, aos montes é mato. E é desse jeito que funciona o jogo. O jogo da vida é assim, é louco. Vai ficar pagando de comédia até quando? Até quando sua morte vier, é tarde. Correr pelo certo e ter os braços. É isso, rapa, é isso que quer. É isso mesmo, é isso que deseja. Ser um vencedor é assim, firmeza. Cuidado, mano, o inimigo tá de frente. Se for preciso, descarrega o pente. Se for preciso, descarrega o pente. É necessário jogar pra ganhar. É necessário jogar pra ganhar. É necessário jogar pra ganhar. É necessário jogar pra ganhar.